Wind check 170 degrees, 08 knots. Yep. Zona 3, complete final, chame a torre em 1895, com pouso. Torre 1895, 63, obrigado. Zona 3305, boa noite, autorizada a chegada Mário, da presente, vou na proa de TAP, descendo para 4.000 pés, sem restrições, ajustado no 095. Meu 313, sim, tráfego avistado, vento 170 graus, 062 nós, altímetro 1015, pista agora liberada, livre pouso 1-0. Ok, livre pouso, pista 1-0, Oceanair 63, 1-3, é nos confirmado pista seca? Seca, pista seca, check train. Ainda negativo, vai reportar quando baixar a travada. Vai, sei, travou, 6303, deixa lá. Gente. Boa tarde, Portugal, boa noite, Portugal 019, on Alpha Taxiway. Portugal 019, clear to gate 11, Alpha Juliet, after gate 6, we'll follow the following vehicle. Alpha Juliet 11, after gate 6, we're following the following, Portugal 019. 313 no solo 58, chama o solo 219, Oliveira. Oliveira 219. Luca 3070 autorizado para o EDTAP, porém reduzindo velocidade para 250 mais. Paulo Salvador, boa noite, Oxaner 6313. 3-1-3, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, 4, 3-1-3. Zero, tráfego 12 horas, 9 milhas, com 2909 de Guam Speed. Por gentileza, reduza para 2309. Frente do tráfego azul, 4070, reduzindo para 2309. Desça para 2000 pés, ajuste permanece, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta estabilizada. 4070, desce para 3000 pés, ajustado no 095. Desce para 3000 no 095, ajuste no 4070. Localizador, tá 3305. 305, complete a aproximação LS, chama a torre 18.95. Azul 4070, livre LS, desce para 2000 pés, altímetro no 095, chama estabilizado no localizador. Silvia S, pista no 0 para azul 4070, chama estabilizado. Salvador, boa noite, TAM 3305. Passou o QSR no 3 baixo, Salvador. Livre pouso, 170 com 10 nós, 3305. Livre pouso, 1-0, TAM 3305. Azul 4070, estabilizou no ILS. Azul 4070, complete a aproximação ILS, chame a torre 18.95. 18.95 para Azul 4070. Torre Salvador, uma boa noite, Azul 4070, uma milha de externo, trem baixo, até lá. Descente número 2, continua a aproximação, vai de ficha livre. Número 2, Azul 4070. Solo 3305, Alfa e Juliette até o 612. Alfa e Juliette para o 612, Tan 3305. Zero sete zero na final. Torre Salvador, Azul 4070 na final. Confirme livre, pouso. Afirma, afirmativo, 170 com 10. Livre pouso para Azul 4070. Salvador 352116, boa noite, gente da informação X-Ray, autorização Aracaju. E aí, 52116, que você confere, guarda copa Aracaju. Não se escuta. Paulo Salvador, uma boa noite, Azul 4070, vibrou. O Azul, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 7. Alfa Kilo, parte 3, posição 7, Brasil 4070. Dois, um no meio, pronto, copy. Cinco, dois, um no meio, pronto, copy. Afirma para 5-5-2-1 no meio. 5-2-1 no meio, autorizado Aracaju, 90, tá, cola da 1-0, cobertura, Serapuca, Jamo, após Aracaju. Controle 120, decimal 8, transponder 5002. Autorizado 90, decola da 190, cruza esquerda após a saída de Apuca, transição de Amacaju, 208 controle, 5002 o transponder, 5296 trip. Paeto 90, reporte pronto. 0, câmera pronta, 5296. Estamos fazendo controle, mundo do 4235, essa é a minha indicação, desça para 12 mil pés, último trem Salvador 1005, chegada bom. Cruzando Bonf, azul 4235. 4275, vocês passaram acima na velocidade pelo? Velocidade a critério, liga o LS, chama estabilizado 4235. A critério, chama estabilizado no LS, vou passar o tchau. Olá, boa noite, Ana, 2240. China 6224, acima a identificação, desse mantém a 3 mil pés, ou altímetro em Salvador, 0,5, chegada na área. 0,5 na área, 2,5. Solo Salvador, trip 5216, solicito pushback, acionamento, bate 3. 5216, autorizada, contato. Salvador, boa noite, final 6313, informação alfa. M313, prossiga. Autorização São Paulo, Guarulhos. Pronto, cópia. Pronto. Autorizado, Guarulhos, 360, via Pesulu 10, brilha Pesulu no meia. Decola, dá 1-0, curva direita, saída da El, Leda, pós-Leda, vou direto, Motiva. Controle 120.8, transponder 5019. Pessoal, Guarulhos 360, Gâmbito Luna 0, Bridge Luna 6, decola da 10, primeira curva direita da El Leda Motiva, controle de saída 1208 e o transponder 509, o Xenar 6303. 6303, correto, reporte pronto. Outra. Desviou um pouco à esquerda, ali na formação, por 140 para interceptar, 4275. Gente, estou livre, chama estabilizado. Bora. Paulo Salvador, trip 5216, POB 61, 3:15 autonomia, alternativa Recife, solicita táxi. 5216, táxi via Pátio, Índia, posso esperar a Chimé Torre, 1895. 0 táxi, Pátio, Índia, ponto 0 no 0, 1895, trip 5216, obrigado, bom trabalho. Descendo para 4.000, ajustado meio 15. Santana, final azul, 4235. 4235, com baixa aproximação, chame a torre 18, decimal 95. Passa em ordem, 1895, obrigado. Chame 6224, livre LS, separa 12 mil pés, o altímetro permanece 1015, chame estabilizado. 2015, é porta estabilizada, 24. 235, autorizado pouso, puxando 0, vento 170 graus, 089. Arizona 10, azul 4235. Com o nome 70, vou Itapa. Ali mantém, 35216. E mantendo 0, 5216. No solo, 37, no solo, 219. Aliviado, 219, no solo, 42. Paulo Salvador, boa noite, azul, 4235, livrou o piso. Gente, táxi via Alfa e Juliette, portão 8, azul, portão 2, 3. Alfa, Juliette, portão 8, portão 3, 3, 4. 1 decolado aos 38, chama o controle, tem 1208 no voo. Controle 1208, boa noite, 13. Se estiver pressionado, vai chamar para o taxa 3903. Boa noite, é o Trip 5216. Trip 5216, está para radar decolar, se mantém 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, Trip 5216. Ainda se para 2 mil pés, permanece 1.015 no altímetro, livre de S, chama estabilizado. 2 mil, voo no 1.0. Seu plano. Ah, ainda tá longe ainda, os 12. Lá de 12? Isso. Recife, se for para 58, a saída usual é a Pucaracaju. Pucaracaju, certo. Usa pro tipo 5216, a proa de Jamo? Presente. Proa do Jamo, da presente, trip, grato. 224, estabilizado. Ah, pelo que estabilizou 24. Vai ter aproximação, ele vai assistir a minha torre, Salvador, em 1-8, decimal 95. 2900, grato, na verdade. E boa noite, CNF 6224, estabilidade direta, já passou a espera, vai chegar. CNF 6224, está autorizado o pouso, pistão 0, vento 1.70 graus, 0.69. 1.70, 0.69. Para o táxi do Oceanair 6313, estamos com 164 a bordo, alternando o galeão com 4 horas e 50 de autonomia. 6313, Via Índia, Passo para a Torre, 1895, por favor. Via Índia, Ponte Espera 128, 1895, obrigado, mano. Salvador, muitíssimo boa noite, o Xanar 6313, ponto de espera na pista 10, está pronto. Xanar 6313, autorizado a alinhar e manter. Livre, alinhar e manter, pista 1-0, o Xanar 6313. Xanar 6224, no solo 43, ao liberar a direita, chega o solo em 1219. Ao liberar, 219, boa. Salvador, Oceané 6224, Livrão. É 224, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, 1, 6224. Autorizado decolar, vento 80 graus, 07 nós. Zona 9970. O 970, complete a aproximação LR, chame a torre de Salvador 1 no 8295. 95, obrigado. Pete gol 1 no 970. 01 via Juliette. Portão 01 via Juliette, 6224. Eu gosto da aproximação, gosto de pista livre. Enter. Prossiga até 3305. 3305, autorizado Recife, 330 via Perisque 58. Decola zona 0, curva à esquerda, saída Pucaracaju. Controle 1208, transponde 5017. Zero Recife, nível 330, APWIC 58. Saída decolando da 10, Puca, transição Aracaju, com curva à esquerda. Transponde 5017, controle de saída em 1208, para 3305. 3305, reto, reporte pronto. Para 3305. Zero livre pouso, 170 com 7. Desde pouso na 10, o 970. Xerão 3, 3, decolado aos 4,6, contato controle, 1208. Chama controle, 1208, 63. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6303. 6303, boa. Contato Rebeca Decolagem, subir mantenha 360 após cruzar 2000, voa Leta. Só mantenha 360 após 2000, voa Leta 6303. 970, assina a identificação, deixa para 2000 pés, o altímetro em Salvador, 9096, chegada Mária. TAP Gol no 970, descida para 2000, ajustado 16. O Lima Eco, Mike Delta, Flat Level 370, Guaiope Zulu, 10, Natal, Esquerdete, o Aclear, Acordem, o Flight Plan Norwood. Airborne runway 10, left turn, Puka departure, Z-Park transition. Salvador departure on frequency 120.80, Piscock code 5013. Okay, we just cleared to destination Lima Echo Mike Delta, flight level 370, upper 010 Natal. After departure, left turn, Puka departure, transition Zipa. Frequency 120.80 and the squawk 5010, upper 084. 084, squawk 5013. I'm sorry, 5013, upper 084. Solo, when I go, 1-1-0, thank you, Libra. Europa 084, with the package correct. Coming to push, stand up. Who's calling on Larry? 1-1-7-0, taxi Alpha Juliet, portão 3. Alpha Juliet, 3. Oh, thank you. Fiz 178, boa, semi-edificação, deixa eu para 3 mil pés. O altímetro em Salvador 10 não me autorizou a chegar a mais. Com 1216, vou em Aracaju. A presente é pro ano Aracaju, 5216. Europa 084, send 10, request setup and pushback. 084, pushback in coordination grados test, come back to your tanks. We are clear to pushback and set up Europa 084.